tarde, nós tão bonita. Dois beijos, céu, sua despedida fica. Seu cabelo brega, sua jaqueta amarela. Jaqueta amarela. Seu cheiro me lembra meu lado feminino, mas hoje sou menino. Seu cabelo é brega, sua jaqueta amarela.